Amém, irmãos? Sabe quando a gente diz, Senhor, aumenta a minha fé? A tua fé vai crescer na medida que tu conhecer mais Deus. Quem conhece pouco a Deus, tem pouca fé. Sabia? A mesma coisa se você confia num profissional. Se é um excelente profissional, você entrega o serviço para ele, não entrega? Mas se você tem dúvida, você até pode pegar aquele profissional por não ter outro. Mas você vai ficar, como dizem, com a pulga aonde? Atrás da orelha. Você vai ficar sempre na dúvida, será que essa pessoa sabe fazer o que ela se propõe a fazer? Quando nós conhecemos Deus, por isso, quanto mais você conhece a Deus, mais segurança você tem. E essa segurança eu estou chamando de fé. Entendeu? Vamos ver algumas palavras da Bíblia? Veja comigo Romanos capítulo 1. Uma carta que o apóstolo Paulo enviou aos crentes que moravam em Roma. Isso foi lá nas primeiras décadas do cristianismo. Versículo 16, Romanos 1, 16. Dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha comigo. Olha o que o apóstolo diz. Um tempo dificílimo. Matavam cristãos todos os dias nessa época aqui. Perseguiam, tiravam os bens. Olha o que diz. Pois eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. E eu acho que muitos de nós sabemos de cor Hebreus capítulo 11, versículo 6. Alguém lembra o que diz lá? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima, aquele que busca Deus, precisa crer que Ele exista e se torna o premiador. Lá diz galardoador, mas é a mesma coisa. O premiador daqueles que por Ele buscam insistentemente. Amém? Olha aqui, ó, o justo viverá por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, o contrário da fé, o medo, a dúvida, se a fé agrada a Deus, porque você diz, Deus, em ti eu confio, eu estou seguro, aconteça-me o que acontecer, eu estou seguro por causa de ti. A fé agrada a Deus, e o que desagrada a Deus? A incredulidade, não é? O que desagrada a Deus? Ah, eu estou cheio de medos nesse mundo. Todos nós, cristãos ou não cristãos, passamos por lutas. E muitas das lutas, dificuldades, maiores que a nossa capacidade de resolver. Às vezes não te vem luta maior do que você? Vem. Maior, por isso, olha o que a Bíblia nos ensina. Que nós sempre vamos honrar a Deus quando a gente tem uma posição interior. Como de criança. Como é que a criança se comporta? Quando tem uma situação de possível medo para ela, e o pai ou a mãe estão junto, o que a criança faz? Corre para junto do pai e se agarra na perna do pai. Não é assim? Se agarra na perna da mãe, como diz, na saia da mãe. Aquele é um lugar seguro para ela. Pode ser que o desafio, ou uma pessoa má, até seja mais forte que o pai e que a mãe. Mas junto ao pai a criança está segura. Isso é fé. Aquela criança tem fé no seu pai. Ela tem fé na sua mãe. O justo viverá pela fé. E se o injusto perder a fé? Vamos tentar criar um versículo ao contrário desse. O justo viverá, olha, pela fé. E o injusto, ou o justo quando perde a fé? Ele vai morrer. Não é a morte física, mas ele vai morrer espiritualmente. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou alguém que já conhece pelo menos um pouco de Deus, perde a sua fé, essa pessoa morreu, ainda que esteja respirando. Deixa, me acompanhe o meu pensamento. Eu tenho um pensamento aqui que tem um raciocínio de início a fim. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, um lugar lindíssimo, chamado Éden, Adão e Eva conversavam com Deus olho no olho todos os dias? Sim ou não, irmãos? Sim. Então, quando o ser humano deu ouvidos ao diabo, à serpente, o que é que o ser humano perdeu? Perdeu muitas coisas, mas nesse caso, perdeu a capacidade de enxergar, com o olho, de enxergar Deus. Me acompanha. Então, um dos problemas que sobrevieram a nós, humanidade, um dos problemas é que nós perdemos a visão, certo? Perdemos. Ainda mantemos a visão física, mas a espiritual, a visão de Deus, nós perdemos. Aquilo que desfrutava Adão e Eva. Pois bem, o que diz, olha, do Gênesis ao Apocalipse. O que diz Apocalipse 22, aliás, 21. Que vai chegar a época, quando nós formos para o céu, que nós vamos ver Deus face a face. Ou olho no olho. Então, aquilo que tinha lá no início, terá no fim. Tudo bem? E o que tem no meio? Se no início nós enxergávamos, se no fim, chamar de fim, na eternidade, nós vamos enxergar de novo. Qual é o meio de se comunicar com Deus, de se ligar a Deus hoje? Nesse intervalo de início e fim? A fé. Você viu como Deus é bom? Deus criou o caminho da fé para nos ligar, nos vincular novamente a Ele. E aqui está dizendo que o justo, o homem que ama a Deus, a mulher que ama a Deus, terá que viver, terá que caminhar dia a dia pela fé. Ainda, eu sei, você sabe, quanta situação nova aparece, quantos desafios e às vezes até coisas que querem nos botar para baixo, não é? E a gente diz, eu não vou ter força para resistir isso. Ah, você não tem mesmo. Como lá, aquela criancinha que corre para o pai, corre para a mãe. Ela não tem força. E nós temos que estar cientes da nossa fraqueza. Lembra que o apóstolo Paulo falou um dia? Quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Porque o poder de Deus vai se manifestar na minha fraqueza. Agora, se eu me acho, o cara, orgulhoso, eu sei tudo, eu sei fazer tudo, eu resolvo tudo. Então, Deus, sabe o que Deus vai dizer? Tu não precisa de mim, esse tipo de comportamento, ainda que seja um comportamento interior, uma mentalidade, essa mentalidade não precisa de mim, vai sozinho. E quando a gente vai sozinho, a gente sabe onde vai dar, não sabe? Como dizem no interior, vai dar com os burros na água, vai dar tudo errado. Pois esse é o período que nós nos relacionamos com Deus pela fé. A fé, lembram? É a certeza de coisas que eu não enxergo. Nenhum de nós viu Deus ainda. Nenhum de nós. Esses dias eu vi uma frase muito interessante. Até a Tânia citou ela aqui num culto. Perguntaram para aquele famoso cientista, intelectual, um dos homens mais inteligentes que já passou aqui na Terra, o Einstein, me dá um conceito de luz, do sol, essa luz que está aí. E ele disse, luz é a sombra de Deus. Pense um pouquinho. Luz é a sombra de Deus. O sol, num metro quadrado do sol, que ele é imenso, uma bola de fogo, num metro quadrado, ele tem a força de mais ou menos 300 motores de Scania. Um metrinho quadrado. Sabe esses motorzão desses caminhãozão, hein? Eu nem sei que potência. Tem uns aqui que entendem de caminhão, mas o negócio é poderoso, né? Um metrinho do sol. E o sol é uma mega estrela candente, incendiada. Pois, irmãos, nós vamos ter que sempre depender de Deus. Nós estamos nesse exato momento voando, vocês sabem, né? A Terra está flutuando agora mesmo. A muitos quilômetros por hora. E tem milhões e milhões de estrelas flutuantes e planetas aqui em volta. Mas tudo andando certinho. Porque se der qualquer descompasso, explode tudo isso aí. Não explode? Outro dia eu estava falando com um físico, um estudioso de ciências naturais, e ele me disse que a Terra está exatamente, se eu não me engano, levemente inclinada a 23 ou 26 graus. É uma coisa assim, eles sabem certo. Se a Terra mudar na sua inclinação um grau, tudo aqui congela e vira um planeta de gelo. Logo, todos morreremos. Veja o controle de Deus. Deus cuida de tudo isso. Se Deus cuida das megas estruturas, galáxias, estrelas, sóis, que tem muitos sóis, será que Ele não vai cuidar de nós? A Bíblia diz que Deus cuida de um fio de cabelo nosso. Você sabe que num fio de cabelo seu, tem todo o seu histórico da tua família. Não agora o histórico, que a tua história genética, está num fio de cabelo. Na sua saliva, está o teu histórico. Quem é que fez isso? Pode um homem um dia ter inventado um ser humano? Não, não dá. Pode ter tudo sido fruto de uma explosão e de um acaso? Não. Aí tem que ter muita fé em explosão. Tem que ter fé, né? E por que não admitir que um Deus soberano fez tudo isso, inclusive nós? Outro dia eu vi um programa sobre aves e sobre pássaros e outros animais. E aquele programa, num dos momentos, mostrou o simples pica-pau. Esse animalzinho, essa ave aí que faz furos na madeira. E os estudiosos de pica-pau. Mas o que, que tem um pica-pau? Sabe o que, que ele tem? Um super amortecedor dentro da cabeça. Porque com aquela pancada que ele dá na madeira, com a força, explodiria a cabeça dele. E Deus botou um amortecedor lá. Sabia? O pica-pau tem uma língua comprida, quase o tamanho do corpo dele. Que dentro da madeira, quando ele acha aquelas larvinhas da madeira, ele bota o bico lá, a língua e puxa o seu alimento. Tem que ser um Deus muito inteligente. A girafa, quando vai beber água, você já viu que ela tem que abrir as pernas dianteiras e fazer essa posição? Você já viu a girafa bebendo água, né? Pois a cabeça dela, pelo fluxo sanguíneo que ia descer, quantos metros vai descer a força do sangue? A cabeça dela explodiria. Sabe o que, que Deus fez? Em todo, ao longo do pescoço da girafa, tem válvulas maiores, menores, vai até chegar pertinho da cabeça, uma válvula bem pequenininho para entrar pouco sangue. Não pode ser por acaso tudo isso, né? E aí tem gente que diz que nós próprios talvez viemos de algum animal. Olha, tem que ter muita fé em macaco. Vamos crer em Deus, é mais fácil crer em Deus. Eu não é, meus irmãos? Pois aqui a palavra diz que nós vivemos por fé nesse intervalo de tempo. Mas sabe o que, que o diabo faz? O grande ataque do diabo é contra a tua fé. É para fazer a gente às vezes desviar e acreditar em absurdos. Acreditar até que esse mundo foi feito de um acaso. Sabe o que, que a Bíblia diz? Que esse mundo foi feito pela palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus começou a fazer coisa por coisa. No sexto dia criou o ser humano. Estava toda a infraestrutura aqui desse mundo pronta. Agora vão colocar o homem e a mulher para viver lá. Não podia começar pelo ser humano. Não tinha estrutura. Deus preparou tudo. Até deu um super jardim para o ser humano morar. Pois o diabo, ele sempre quer arrancar a fé. Porque quando ele arranca a tua fé ou a minha, sabe o que acontece? Primeira coisa, como se tivesse aqui, ó, tá esse equipamento, está ligado aqui na tomada. Dá para alguns enxergar daí, né? Dá para enxergar? Está ligado numa tomada. Imagina na sua casa um equipamento lá, uma televisão, o diabo simplesmente tira. Isso aqui não funciona mais. Esse super equipamento aqui não funciona mais. Sabe por quê? Foi desplugado da fonte de energia. Pois quando o diabo faz isso, depois o pessoal liga aí, tá? Pois quando o diabo consegue tirar a sua fé no Criador e no mantenedor da nossa vida, quando ele despluga, você está desconectado de Deus. E aí surge um tremendo vazio dentro do coração do ser humano. Outro dia eu ajudei uma pessoa que veio do interior e estão aqui na cidade fazendo a vida. Trabalham por conta e estão começando a crescer na vida, financeiramente falando. E daí essa pessoa disse, ah, pastor, estou me sentindo tão mal por dentro. Uma pessoa que não conhecia as coisas do Senhor ainda. E que não tem essa fé viva. E eu estou falando dessa fé viva, de um relacionamento vivo com Deus. E aí a pessoa, às vezes, ela era muito pobre e ela começa a ganhar algum dinheiro. Tu quer deixar aqui, irmã? Depois nós passamos para os irmãos lá. Ela começa a ganhar um dinheiro e sabe qual é o que passa na cabeça da pessoa? Oh, quando eu ganhar bastante dinheiro, então eu estou feliz. Eu disse para ela, dinheiro sim, pode nos dar um monte de coisa boa da vida. Pode ou não pode, irmãos? Você pode comer bem, você pode dormir bem, né? Você pode ter uma cama gostosa para dormir com ar-condicionado, pode viajar. O dinheiro faz um monte de coisa, mas o dinheiro nunca cumpre tudo que ele promete. Se aparecer uma doença muito grave na sua vida, você vai morrer disso. E o dinheiro não vai poder te ajudar. Se um filho teu arruma um problemão na vida, o dinheiro não vai poder ajudar. Se você tiver que fazer uma cirurgia aí, e você está, eu tenho dinheiro para pagar. Mas o dinheiro que você vai ter que entrar naquela sala de cirurgia, não sabendo se sai vivo ou morto, você vai ter que entrar lá sozinho e sem dinheiro. Fui ajudando essa pessoa a enxergar, porque ela está só trabalhando, trabalhando, trabalhando, a vida deles é trabalho. Eu sei que todos nós trabalhamos muito, mas se o nosso trabalho rouba o nosso tempo diário com Deus, o nosso trabalho virou nosso ídolo, virou nosso Deus com letra minúscula. Virou nosso Deus. Pois o que, que o diabo quer? Que a gente às vezes se atire de cabeça numa coisa e esqueça de Deus. Ele está te desplugando. Está tirando a fonte de energia da sua vida. Porque, sabem, a fé diz aqui que o justo vive pela fé. Mas se é o justo, quer dizer, o homem crente, a mulher crente, se essa pessoa perde a sua fé, então ela perdeu aquilo que vinculava ela ao Senhor. Você viu que a fé não era necessária no Éden e nem será necessária na eternidade. É um mecanismo para nos vincular, nos conectar a Deus, usado exclusivamente aqui para o nosso tempo, para esse mundo. Pela fé, você se aproxima de Deus. Pela fé, você crê em Jesus. Pela fé, você tem seus pecados perdoados. Pela fé, Deus acrescenta algo em ti. Pela fé, você, a Bíblia diz que você resiste ao diabo. Você tem força para enfrentar esse ser maligno. Pela fé, você atravessa tempos difíceis, sabendo que o Senhor vai te levar até o lado de lá. Você sabia disso? A fé é mais do que, tá, eu acredito em Deus ou num ser superior. Não, fé é um relacionamento diário com Deus. E, eventualmente, Deus prova a nossa fé. Deus como que testa ou quer aprimorar a nossa fé. O pecado lá do ser humano, a Bíblia diz que o pecado cegou o Adão e a Eva. Mas vocês lembram, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando a serpente se aproxima de Eva, e ela diz o quê? Comam daquilo que Deus proibiu. Isso não vai dar em nada. Podem transgredir, não vai acontecer nada. Porque no dia que vocês transgredir, se vos abrirão os olhos. Mas o ser humano já não enxergava Deus. Abriu o quê? Sabe o que aconteceu? O diabo é mentiroso, né? Seus olhos foram fechados do ser humano. Já disse, Deus na sua misericórdia criou a fé para nós conseguir se relacionar com Ele. A Bíblia muitas vezes fala que o pecado também nos cega e nos leva para um ambiente escuro, você não enxerga. E quando a gente se converte e mantém a nossa caminhada com Deus, sabe o que a Bíblia diz? que os olhos do nosso coração foram iluminados. Lembra? Até tem um hino que a gente canta, não canta? Abre os olhos do meu coração. É, quer dizer, Deus, lá aquilo que foi cegado, num novo relacionamento contigo agora, Senhor, um relacionamento no qual eu me vinculo pela fé, isso me abre os olhos, me traz luz. Chegou a dizer na palavra de Deus, lá em Colossenses 1:13, que quando a gente se converteu, o Senhor nos tirou do domínio, do império das trevas, olha lá, é escuro, e nos levou para onde? Para o reino do seu Filho de amor, que é luz. Vejam, tudo você passou a crer, você agora tem fé, uma fé que ela é verdadeira. Se eu te perguntasse, qual é a recompensa do medo? Qual é o prêmio que uma pessoa ganha por ter medo? Mais medo. Qual é a recompensa da dúvida? Mais dúvida. Qual é a recompensa do pecado? Até a Bíblia diz que é a morte. Então vamos fazer a pergunta positiva. Qual é a recompensa da fé? Paz aqui dentro. Aconteça o que acontecer, você está seguro que o teu Deus nunca te abandona. Ele nunca falha. Ele nunca tarda. Quando a gente crê, a gente não está livre de desafios da vida. Não está livre de decepções, de perdas. Isso acontece para todo mundo. Mas a gente tem uma certeza. Que o meu Deus está comigo. Porque eu estou ligado a Ele. Eu sou filho dEle. Eu sou herdeiro dEle. E Ele não me lança fora de maneira alguma. Isso é fé. Fé para atravessar momentos difíceis. E aí vem o diabo de repente. E num momento difícil. E diz assim, ó, onde é que está o teu Deus? Quantos de nós já passamos, às vezes, crises, ou crise existencial, coisa da nossa cabeça mesmo? Outros de nós já passamos crises financeiras, crises familiares, e tudo que é tipo de crise, aí vem o diabo soprar, onde é que está o teu Deus? Aí nós temos que dizer, meu Deus está sempre onde esteve, reinando sobre a minha vida, Ele é rei sobre mim. Amém, irmãos? Ele governa também aquilo que eu não consigo governar. Tem muita situação que você não consegue governar? Eu acho que tem, né? Que foge do teu controle. Outras vezes foge da tua capacidade de gerenciar aquilo. Não está ao teu alcance. Para isso nós temos essa nossa ligação, a certeza, fé é certeza. A gente vai caminhando com Deus mesmo sem enxergar. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Deus chamou Abraão lá de uma cidade chamada Ur, que fica lá no Iraque hoje. Era uma cidade das mais, uma civilização da mais próspera e culta do mundo antigo. 2000 antes de Cristo, já era uma super cidade. E Deus chegou lá e disse, Abraão, sai da tua terra, deixa teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tem que ter fé para fazer isso, né? Oh Deus, eu estou aqui. Dizem, não está na Bíblia, mas diz que o pai de Abraão era um grande comerciante. O Abraão podia, como filho, dizer, mas Senhor, o Abraão não conhecia Deus. Aquela foi a primeira vez que Deus falou com ele. Tem que ter fé, né? Aparece Deus e diz isso para um homem. E ele deixa a sua terra e vai para um lugar e a Bíblia diz que ele não sabia nem onde ficava. Tenta te imaginar, você estabelecido na sua profissão, na sua família. E chega Deus e diz, sai daqui e vai lá para o interiorzão da Amazônia. Mas Deus, aqui está, estou enraizado aqui, aqui está minha família, meus negócios, minha profissão. Tá tudo. Abraão foi. Sabe o que, que isso rendeu para Abraão? O passo de fé. Sabe o que, que rendeu para ele? A Bíblia diz que ele se tornou pai de muitas nações. E é pai de muitas nações mesmo, literalmente, dos judeus, dos árabes. Todos são provindos de Abraão, com mães diferentes, mas o pai é o Abraão. E ele vem a ser os pais de todos os crentes, inclusive vamos chamar humanamente um pai, dá para dizer um pai da igreja, porque é o homem que se entregou mesmo. E Deus, inclusive, provou em alguns momentos, ele venceu. Em outros momentos, ele até manifestou alguma fraqueza, mas retomou a sua vida forte com Deus. Você acompanhou que você tem que viver pela fé nesse mundo? Não tem outro jeito? Não é pela vista. Não é pelas boas notícias. Aí vem uma boa notícia, a gente fica feliz. Vem uma má, a gente fica triste. Essa eu chamaria uma fé ainda muito, muito infantil. Ainda não é uma fé adulta. Porque a fé adulta, vem a má notícia. Ela até pode sentir um impacto, mas eu sei o Deus que eu tenho. Com uma criança vem uma notícia ruim, ela se apavora. Mas um adulto vem uma notícia ruim, ele sabe, não, eu sei o Deus que eu tenho. Por isso que eu disse, quanto mais você conhece Deus, mais você então está apto a amá-lo e a servi-lo em todas as circunstâncias. Não perde a sua fé. A Bíblia fala que a nossa fé é um escudo. É um símbolo, né? Ela serve como escudo. Para que um soldado do mundo antigo, aliás, até agora nessas manifestações que tivemos aí no Brasil, a polícia tinha escudos, vocês viram? Porque vinha pedrada, vinha rojão, vinha de tudo que é coisa. Para que uma pessoa, então, que está protegendo a segurança pública, tem que usar um escudo? É para isso aí, exatamente, para se proteger. E a Bíblia diz que o diabo lança contra nós flechas incendiárias. Aquelas flechas com fogo na ponta, sabe? E se você não tem fé, se você não tem certeza que o diabo pode atirar o que quiser, o meu Deus me guarda. Se você não tem essa confiança, você vai entrar num medo terrível. E o que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos? Você vai despencar. Deus nunca honrou o medo. Mas Deus sempre honrou a fé. Veja, não deixa nenhuma situação da vida, às vezes inspirada por uma obra maligna, não deixa nenhuma situação dessa desplugar a tua vida do Senhor. Fica assim ligado ao Senhor. A recompensa da fé é a vida. É uma vida tranquila, uma vida boa, ainda que não é ausência de luta, não. Alimente a sua fé. Como é que a gente alimenta a fé? Conhecendo Deus. E você vai conhecer Deus aonde? Na Bíblia. Sabe o que o apóstolo disse? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, então eu vou dizer, você deve estar com a fé muito baixa, muito pequena. Se fosse uma chama, a tua fé também. Ah, mas pastor, eu venho aqui todos os domingos, todas as quintas. Isso é bom, mas não é suficiente. É todos os dias. Assim como você alimenta seu corpo todos os dias, você precisa alimentar sua fé diariamente. Leia sua Bíblia em casa, você ora em casa, você busca a Deus, você obedece a Deus. Porque se nós não fazemos isso, a nossa fé, eu até diria, hein, é o principal veículo que nos une a Deus. É o cabo que alimenta a nossa vida. Céu e terra, a ligação entre céu e terra é pela fé. Não é por outra maneira. Pois tu sabe que o diabo é um ser maligno que quer destruir principalmente a igreja de Cristo. No mundo inteiro. O diabo sempre vai tentar distorcer a palavra de Deus e a imagem que nós temos de Deus. Lá no início, quando a Bíblia diz que a serpente se aproxima do ser humano, de Eva, no início, e chegou e disse assim, é assim que Deus disse? Insinuando que Deus não disse bem assim. Dona Eva, foi a senhora que entendeu desta maneira, que não era para tocar lá na árvore e tal, mas foi assim que Deus disse, jogando uma dúvida. Distorcendo a palavra, e Deus tinha dito, vocês podem comer de tudo, menos de uma árvore. Para testar o livre-arbítrio do ser humano, as escolhas do ser humano. Para isso, só por isso tinha uma única proibição. O diabo deve ter dito, Dona Eva, como esse Deus de vocês faz tantas restrições, tantas proibições. Quantas eram as proibições? Apenas uma. Podia comer tudo que existe no mundo, menos uma coisa não faça. Só para testar a voluntariedade na obediência. E não adianta Deus. Alguém um dia me disse, mas pastor, por que, que Deus não obrigou o ser humano a obedecer? Ah, e não dá, né? Você gosta que teus filhos te obedeçam obrigados ou voluntariamente? Voluntariamente, não é? O que te gera felicidade? Que bom que meu filho me ouve, sem eu precisar empurrar a goela abaixo o que eu quero para a vida deles. Deus queria testar isso, e o ser humano falhou no teste. E aí, então, Deus teve que realmente gerar um algo novo por amor ao ser humano para salvá-lo. Mas a distorção, é assim que Deus disse? Que Deus proibitivo é esse? Devia estar lá a serpente soprando. Sabe, eu fico impressionado. Quando a gente conversa com pessoas de todos os tipos, da ignorância delas a respeito de Deus. Você tem observado isso também quando... E é pessoas simples, são pessoas, outras são pessoas estudadas, mas elas têm um preconceito, elas têm uma imagem de Deus. Umas têm uma imagem de um Deus carrasco. Um Deus que parece um cão farejador de drogas, está só procurando algum defeitinho em nós. Tem gente que pensa que Deus é cachorro da polícia. Tem gente que pensa, ah, Deus é bonachão, pode fazer, Deus é um pai bom, vai lá, faz o que tu quer, vai dar tudo bem no final. Não, outra distorção, né? Se um é um juiz severo, no outro, ah não, toca a vida aí. Deus não se importa. São diferentes imagens que as pessoas têm nas suas cabeças a respeito de Deus. Imagens que foram sendo criadas ao longo da vida. Às vezes pelo pai, às vezes pela história religiosa da família. Foram imagens que foram se projetando e se fixaram dentro das pessoas. Pois o diabo é campeão em mudar a imagem de Deus na cabeça das pessoas. Distorce. E uma pessoa com a imagem de Deus distorcida, ou ela vai crer errado, ou dizer, eu não quero crer num Deus desse, um Deus, de repente, que eu julgo ruim, um Deus mau, um Deus só punitivo. Eu não quero nem me aproximar do... Olha a distorção. Sabe o que a Bíblia diz? Lá em Hebreus, diz assim, ó, acheguemo-nos, para onde? Te achega, te aproxima ao trono da graça de Deus. Acheguemo-nos confiantemente. Não precisa te achegar a Deus com medo. Será que Deus me ama? Será que eu ainda posso ser um cristão, apesar do que fiz no passado? E aquele monte de pergunta que mais é uma coleção de dúvidas. Se a Bíblia diz, venha para próximo do Senhor. É porque Deus está te convidando. Creia nisso. As pessoas dizem, mas eu sou muito ruim. Outros dizem, eu não presto. O meu passado é contra mim. O que Deus disse? Venha. A gente, de repente, acredita mais nos próprios defeitos do que no amor de Deus. E o Senhor disse, te aproxima. O trono dele não é um trono para juízo. Ainda não. É um trono para abençoar. Ele está sentado lá sim, nessa imagem de trono. Ele quer que nós tenhamos essa fé suficiente para saber que esse Deus me aceita, me restaura e me faz uma nova criatura. Deus é bom. Você viu com a abertura do culto? João 10:10. O diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Vejam, olha a sequência. É como se fosse um ladrão. Viesse na tua casa, te saqueou. Segunda coisa, depois ele não está satisfeito só em te roubar os teus bens. Ele te mata. Depois ele não está satisfeito em só te matar. Ele bota fogo na tua casa ou pega uma patrola dessa e manda derrubar. Essa é a ideia que está por trás. Roubar, matar e destruir. Para não sobrar nada. nada de ti. E o que a Bíblia diz no mesmo versículo sobre Jesus? Mas eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante, vida boa. Essa é a imagem, aqui temos duas imagens, uma do maligno, bem como ele é, e a outra imagem do Senhor Jesus. Então pode acreditar, pode crer mesmo que o Senhor veio para nos dar uma vida abundante. Mas tudo isso começa numa ligação de fé. Tu acredita? Tu crê? Tem certeza? É bem isso, é certeza de que de fato é assim. A recompensa da fé é uma vida boa com o Senhor. Você pode caminhar nas ruas, tranquilo. Você pode dormir, tranquilo. Você pode até ter perguntas e se programar para o futuro, tranquilo. Tem gente que vive apavorada, não tem? O que será meu futuro? E quando eu tiver 60 anos, 70, 80, como é que vai ser a minha aposentadoria? E como é que é isso? E como é que vai ser a minha saúde? A gente se programa, a gente trabalha, mas gente, tem coisa que é Deus que vai cuidar, não tem. Não tem. Essa segurança interior, isso provém de Deus. Senão você pode morar num super condomínio fechado, ter teu carro blindado, à prova de tiros. Você pode, e ainda, viver com medo. É ou não é? Nada disso é proibido, se alguém quer ter, tenha. Mas o medo não pode ser o que domina a nossa vida. E sim essa fé que nos liga a Deus, que nos dá segurança, sabendo que o maligno sempre quer puxar o fio, o cabo que liga a fonte, não é? A fonte da fé está no Senhor e na sua palavra. Até podemos dizer, a palavra de Deus é um gerador de fé. É um gerador, literalmente se fosse um gerador de luz, é um gerador de energia para nós enfrentar as lutas do nosso dia a dia. É ou não é, meus irmãos? É, né? Amém?